Do Afecteótica, em coordenação aqui pistola, para ficar atento à passagem do reboque dessa cauda. Após a passagem do mesmo, inicia o reboque, reporte para ingressar na parte principal. Afecteótica. Frisado, linha de colapso 10, vento 1.40 graus, linha 12 de nós, TAM 3601. Mike Alfa, é a próxima entrada do prazo de execução. Prezado, você seguir confirmando a porção 612? Hoje, filho. Prezado, você seguir para o 612, reporte ao término do Mike Alfa Eco. Eco. Trulli de São Paulo, cordial, bom dia, o TAM 3601 no perfil da Atael, passando 2200. Sobe 360, cedo da El Vigilância. Ciente, podemos voar direto da El? Autorizado. Ok, grato. TAM 3601, decolado ao 07, controle 198. cruzada contra a terminal meteorológica. Mike, Alfa Eco, parqueado na posição número 62, bom dia, obrigado. Gente, Mike, Alfa Eco, bom dia. No sobe recinto 340. Me chama agora o centro de Recife. No 3325, alterno no 3395. 1-3-3-2-5, 1-3-3-9-5. O TAM 3601, obrigado, senhor. Motivo restrito 340. E mais que sobe recinto para o 340, tenha um bom dia. Bom dia. Vocês têm um ótimo dia. Bom dia, 6251. Bom dia. Tereza 340 Guarulhos ou Unido de Chegue autorizado, hein? Bom dia, com mais conforto, mais um minuto da costa, na rede com gente da costa, vai dar. Charlie 25.4. Ok, 25. Apresentado Guarulhos, via rota apresentado no Polo, 360. Sai da Daia. Beleza, pode ler da morte, mano. Olha, consiste 1-0, primeira curva direita. Transponder 5-5-5-4. Controle Salvador. 1-1-9-8. Decola. Rota do plano. É da Eula, é da Brice, decola da 10, direita, 5-5-5-4, 19-8, nível 3-6-0. É só confirmando, é da Eula, da Brice. Negativo, da Leda Motiva, ok? Da Leda Motiva, que é a rota com falta editada no plano, ok? Negativo, da Leda Motiva, obrigado. 40 pode falar com o 251. Retornemos, obrigado. Salvador 62, segundo, suspensionamento no 5. Cascate 62, 5. Reporte Arata. Negativo, vou apontar. Isso, mais 8 de novembro, quando no pátio 3. Negativo. Na posição 4 do pátio principal, para a posição 7 do pátio principal. Gente, mais 8 de novembro, aguarde um instante. Lanterna de Guarulhos, 5 horas e 6, temos 1, 4, 7. Pesado, da ponta esquerda, via Pátio, Índia, ponto lá 1895-1014, minha 25. Pátio, Índia, 1895, quanto era minha 25, obrigado, uma. Mike, aqui, November, solo. Fica solo. 7, coordenação equipe de solo. Iniciou reboque após a passagem do reboque da linha Cacauda. Reporte ao término do reboque. Aí 5 no 7, 2.000 pés, autorizado em LS 1014. 2.000, autorizado em LS 1014. 3.000, boa noite, Salvador. Bom dia, Salvador. Minha 25, mono 0. Cruzado alinhado e colapso 10, vento 140 graus, meia dúzia de nós, Oxanei 6251. torre, 6251, solicita manter a posição de controle. Tá tranquilo? Cruzado, 6251. Primário. Sentimento 140 graus, 62 de nós. Doutor, 3517. 3517, completa sinal, chama a torre 118, 95. 3517. Xené 6251, decolado às 42, controle 198, buenas. 198, obrigado até já, 62, mano. Control of Morning Ocean 6251 has been 1,200 feet dial Leda on the departure. Good morning, 6251. Climb to level 360 and clear to fly direct to Leda. Take clear right, direct to Leda, clear up 360, 6251. Think was that? 135 no 7, no solo as 46. Livre à direita, solo 12, zona décimo 9. Direita 219, OTAN 35, 17. Solo Salvador, muito bom dia, OTAN 35, 17, lembrando aqui. 35, 17, bom dia, 2 ataques do Via Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado, Via Alfa, reportará antes da Juliette, OTAN 35, 17. Juliette, 35, 17. Frequencies 1, 2, 3, 2, 5 and 1, 3, 3, 9, 5. posição 8084, remoto 10, pushback em Fanema. Posição 8084. Reportando para o táxi 8084.